Sinta além dos ouvidos. Alto-falantes Snake. Aqui sim toca forte. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Bota a mão no chão. Apoio, um fã de som automotivo. Para você não parar de dançar.